Fim do livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Donina Noble para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida venda, reprodução e comercialização. Autor: Yuval Noah Harari. Número de páginas: 452. Copyright 2012 by Yuval Noah Harari. Título original: Sapiens, A Brief History of Humankind. Tradução: Janaína Marco Antônio. Editora LPM Editores. Cidade: Porto Alegre. Ano: 2015. Lido por Antônio Sérgio Grell. Em janeiro de 2018. Editado por Bruno Mengato.